Só eu sei. As esquinas por que passei. Ela é sexy. Hey, mano, eu tô na dela. Ela é sexy. Sempre a mais bela. Ela é sexy. Hey, mano, eu tô na dela. Ela é sexy. A minha Cinderela. Mano, ela é tão linda. Estilo aquelas mina das capas de revista. Onde chega ela causa. Vários patrícios de plantão. Tô ligado que se acabam na fissura, no desejo. É. Tenta a todo custo descobrir os segredos. É. Gringo paga um pau, paga madeira. Se rende à beleza da mulher brasileira. Também pudera. Filma sua gata, veja as curvas dela. Esse andar que diz, tenho mas não dou. É, pegou pesado aí, me abalou. Deixa eu caminhar contra o vento. É uma loucura, que mina é essa? Se pan será destaque na Leandro de Itaquera. Se vacilo, quem paga é o coração. Sei não, vagabundo, isso não é bom. Quero viver sempre assim, livre como o vento. Mas essa mina não sai do pensamento. Ah, imagino no mandala, daquele jeito. Ao som de Djavan, no talento com House Preto. A noite inteira de amor, cê tá ligado. Se pá um nego aqui, já tá apaixonado. Fazer o quê? A vida é dessa forma aí. Mas o que importa é que com ela eu sou feliz. Quero sempre só feliz. Eu sei. Ela é sexy. Hey, mano, eu tô na dela. Ela é sexy. Sempre a mais bela. Mais bela. Ela é sexy. Hey, mano, eu tô na dela. Ela é sexy. Minha Cinderela. Nessa conversa já desceu mais de uma caixa. E a porção agora é queijo e batata. Olhei na tela, o barato foi de lei. No palco foi firmeza, só modelo nota 100. Camila Pitanga, da Brad, Sabrina, Naomi, Débora Seco, Viviane e Tiazinha. Bombom, Thaís e Cicarelli, Luciana Gimenez, Kelly Key e Carla Pérez, Juliana Paz, Babi, Sheila Mello, Renata Fan, Sheila Carvalho, tá tudo certo. Vem a Galisteu, também vem a Gisele. Aí é tudo nosso, tipo Melené. Porque a noite é louca e eu tô numa boa. Representado pela terra da garoa. No bar, eu tiro onda, os mano é de responsa. Aqui, Undermad vagabundo, desde criança. Sexy, hey mano, eu tô na dela. Ela é sexy, sempre a mais bela. Ela é sexy, hey mano, eu tô na dela. Ela é sexy, minha Cinderela. Ela é sexy, hey mano, eu tô na dela. Ela é sexy, sempre a mais bela. Ela é sexy, hey mano, eu tô na dela. Ela é sexy, minha Cinderela.